Há vários dias eu não como. Há várias noites já não durmo direito. Sono. Não sei o que é mulher há muito tempo. Desejo. Sinto um vazio imenso por dentro. Solidão. A minha roupa rasgou, o tênis velho furou. Há meses eu nem ouço a palavra amor. Pra dizer a verdade, não sei mais o que é isso. Ora se passa, eu me pareço mais e mais com um bicho ou lixo, sei lá. Não sei mais nem quem sou. Não tenho pra onde ir, não sei pra onde vou. Se é leste, oeste, sul ou norte. Perdi o bonde da vida, espero o expresso da morte. Ontem mais um trabalhador, hoje mais um pedinte. Perdi até minha fé, não tenho o dia seguinte. Alcoólatra, drogado, o tempo não para. Dormindo jogado na rodoviária. Um cantinho do inferno, essa é a minha senzala. Senzala, senzala, senzala. Da cinza das cinzas, do pó ao pó. Cinza das cinzas, do pó ao pó. Cinza das cinzas, do pó ao pó. Da cinza das cinzas, do pó ao pó. Mas nem sempre minha vida foi ruim assim. Disseram que aqui era melhor e então eu vim. Cheio de disposição e esperança. Inocente feito uma criança. Disposição pro trabalho tinha de sobra. Já deixei o meu suor em muitas obras. Tinha também a esperança de uma vida melhor. O desemprego chegou, aconteceu o pior sem dó. No olho da rua, jogado. Mais um brasileiro desempregado. Só o aro, só a tira, só a capa, só o pó. Das cinzas às cinzas, do pó ao pó. Drogas, álcool, desespero. Mais um palhaço nesse imenso picadeiro. Mas eu não vou roubar, não fui criado assim. Passa um moleque em seu carro e cospe em mim. Talvez volte mais tarde pra me matar queimado. Tanto faz, já estou mesmo acabado. Um dia ouvi dizer que a justiça é cega. Também ouvi que o cão anda solto na terra. Um morto, dois cegos, 28 feridos, eu digo. Meu paraíso virou praça de guerra. Um pedaço do inferno na terra. Terra, terra, terra, terra. Cinza das cinzas. Pó, pó. Das cinzas às cinzas. Do pó ao pó. Das cinzas às cinzas. Do pó ao pó. Cinzas às cinzas. Pó ao pó. Eu vou tomar uma atitude, não vou me deixar matar. Da plataforma superior vou me jogar. Imagino que posso voar. Como na infância, terei agora meu lote no campo da esperança. Me joguei, pulei, poucos segundos pro baque. Barra pesada de hoje à noite, eu vou ser o destaque. Estamos aqui na plataforma superior da rodoviária, de onde um homem ainda não identificado jogou-se, causando engarrafamento gigantesco. Há horas, os agentes estão desviando o trânsito em busca da normalidade. O cidadão continua na via e o resgate ainda não chegou ao local. Voltamos com vocês no estúdio.